Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Na verdade, não é mais um Acervo Fantástico, é o nosso 50º episódio. Por incrível que pareça, 50 episódios do Acervo, caramba. Estamos aqui, né, festejando essa grande data e continuando nossa temporada de Vampiros, que também é uma temporada bastante solicitada pelos nossos ouvintes, né? Espero que vocês estejam gostando, a gente já lançou o Nosferatu, ainda tem muita coisa legal pela frente. E hoje, né, seguindo a temporada, é um filme sueco de 2008 chamado Deixe Ela Entrar, do Thomas Alfredson. É um filme, né, entre aspas, romance, né, vampiros crianças e tal. É um filme de época que se passa nos anos 80, na Suécia, filme que é bastante popular e tal. Eu acho que eu vou querer debater um pouco quão, né, romance esse filme é, porque, não sei, tem uns momentos românticos, mas eu acho que é mais macabro um pouco, mais tenebroso, né, não é uma história bonitinha de amor, não. Deixa eu apresentar meus co-hosts antes de a gente começar a falar do filme mesmo. Grande Igor de Campos. Olá. A todos e todas que estão nos escutando, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavalheiros, a respeito desses filmes, sim, românticos, mas também macabros e perturbadores e totalmente escandinavos. E o Diego Nunes também está aqui com a gente. E aí, pessoal, beleza? Muito empolgado para esse filme, até porque foi eu que recomendei, né? Esse filme, eu acho que tenho certeza que ele é muito querido por quem é fã de vampiro, e eu também sou, e adoro esse filme, e li o livro, adorei também, super empolgado. Perfeito. Eu sou o Felipe Sobreiro. Já falando então do filme, do livro e tal, aproveitar que o Diego recomendou e tal, fazer um apanhado aqui da trama, que vai ter spoiler, né, que é o tipo de filme que, pra gente poder conversar sobre ele, tem que, né, contar os detalhes, que se você não assistiu, é bom que você pare agora o podcast e assiste o filme. Inclusive tem um remake americano, que a história é basicamente igual, então se você achar esse outro, você pode assistir, e aí depois você volta e continua ouvindo a gente, né, que a gente vai estragar a história. Então, eu tava falando, né, se passa na Suécia, nos anos 80, você acompanha um menino, Oscar, um menino meio introspectivo, filho de um casal divorciado, ele mora com a mãe, ele é vítima de bullying constante, ele é meio esquisito, assim, e no bairro dele, assim, no conjunto onde ele mora, assim, aparece uma criança nova, né, que é uma menina que, no meio do neve lá, tá sempre meio descalça, meio sem casaco, e eles ficam amigos e tal, e ao mesmo tempo você vai descobrindo que tem umas mortes rolando e tal, e eventualmente é revelado que essa menina nova, a Eli, ou Illy, né, que na verdade é uma vampira, né, e ela tem aqui um familiar dela, um assistente que procura vítimas pra ela e cata sangue, né, então tem todo esse elemento de que tem crimes rolando e é tudo, né, pra alimentar ela. Eventualmente esse assessor dela, esse familiar, ele se machuca numa tentativa de pegar sangue pra ela. Ele meio que se automutila, né, com ácido. Depois ele se joga da janela do hospital. Aí ela fica sem nenhum apoio, né? E aí tá tem um pouco já da minha opinião, né? Ela explora esse menino, né, que ela tá ficando amigo dela e tal. E ela se aproveita dele e ela defende ele dos bullies, né? Inclusive de uma maneira hiperviolenta no final, que eles iam basicamente matar ele, né? Ela mata esses bullies e meio que em troca, assim, ele vira um novo familiar dela, né? Ele abandona a família dele, uma criança de 12 anos, e vai embora com ela, né, pro próximo local onde eles, né, porque esse vampiro não envelhece, né, então o menino irá envelhecendo e vai ser o novo supridor de vítimas pra ela, né. Mas, né, tem um ângulo meio de romance infantil e tal, que fica meio dúbio, né, depois que você vê a história toda, mas é um filme bem legal, bem interessante, bem escandinavo, como o Igor falou. Foi tão popular que até refizeram, né, uns anos depois, nos Estados Unidos. Mas deixa eu perguntar então pro Diegão, você que recomendou e você que leu o livro, né? Quais são as suas impressões e tal, em geral, da história toda, né? Do livro, do filme, o que levou você a recomendar, apesar de que, né, obviamente, um filme famoso, né? Mas o que te inspirou nele para trazer ele para nossa temporada e pro episódio número 50 do Acervo? O episódio 50 eu não tinha ideia, né, de que ia ser. Mas é coincidência. Mas eu acho que sim, é um filme bem querido, né? É um filme bom, é um filme de alta qualidade. Eu acho que ele combina bem com o episódio 50, sem problema nenhum. Eu assisti ele pela primeira vez depois de ter visto o filme americano, né? Eu vi o filme americano primeiro, que a gente, né? Foi quando lançou o filme sueco foi lançado. Eu não lembro por quê, né? Mas de alguma forma eu não assisti esse filme no cinema, né? Me arrependi um pouco, né? Me arrependi bastante, na verdade, né? E aí assisti o filme americano e achei um filme americano muito bom, né? Eu gostei bastante. Na época, a Chloe Moretz, ela estava muito famosa, né? Por causa do Jackass, né? Tudo, não. Né? Kick-Ass. Jackass é fantástico, né? É o grupo... Jackass, é a galera. Pegadinhas lá com... Que eu adoro. É a única coisa popular, reality show que eu adoro é Jackass. Já vi tudo. Mas assim, Kick-Ass, ela tava famosíssima, né? De ser uma criança, bem pequena, uma criança mesmo, de 10 anos, dando porrada e falando palavrão, chutando, dando tiro, matando gente e tal. É um filme bem legal. Então assisti por causa dela, né? E gosto de vampiro, filme de terror, né? E me surpreendi bastante, não esperava nada do filme. Então é obviamente que eu fui buscar o filme original e achei o filme original muito bonito, né? Muito atmosférico, é um filme com um ritmo próprio, que não é chato, mas também não é super ágil o tempo todo e movimentado, e sabe? Não tem grandes cenas de ação nenhuma, praticamente, sabe? É um filme de basicamente um filme de relacionamento. E também é um filme que faz uma mágica com pouco orçamento, né? Um filme de baixo orçamento, mas você não sente falta de mais dinheiro no filme. Eu acho que o filme foi feito com pouco dinheiro e foi muito bem feito e não precisava de mais. Então, esse é um tipo de filme que é a comprovação, a prova de que você pode fazer excelentes filmes de gênero, com efeitos especiais, né? Barato, com pouca grana. Né? Se você tem um bom roteiro, uma boa fonte de material, né? Good source material, e um bom diretor e bons atores, você tem bons profissionais, e aí você faz um excelente filme com pouca grana, né? Engenhosidade, né? Pra como mostrar as coisas sem mostrar. Você, né? Só induz o espectador. Você não precisa mostrar a vampirinha voando, né? Você mostra que ela foi da janela até a outra lá e só pode ter voado, por exemplo. Você não precisa, né, amarrar ela com o computador e fazer ela flutuar. Você já... A mágica tá lá, né? Com pouco orçamento, né? Então, 2008, não faz tanto tempo assim, mas faz um tempinho, né? E é um filme que eu tenho certeza que é atemporal, que vai se manter. Que ele não tem nada que possa se... Que possa, depois de um tempo alguém falar, tá datado, isso aqui tá mal feito, isso aqui tá isso, dá isso. Não tá nada disso. É um filme que dá pra ser assistido sempre, sabe? Até porque ele é um filme meio de época, né? Ambientado nos anos 80. Início dos anos 80, né? Reconstrução de época também tá muito boa. Filmão. Eu gosto de... Já assisti várias vezes ele, assisti agora de novo podcast, então eu sou muito fã. Perfeito. Muito bom. E você, Igão, qual é a sua história com esse filme? Eu assisti esse filme quando ele saiu, mais ou menos. Assim, talvez com um ano de atraso, né? Filipão falou que esse filme é um filme de 2008, então eu provavelmente assisti ele em 2009, né? Eu, infelizmente, não assisti ele pela primeira vez no cinema. Eu assisti ele, olha só que coisa, consegui achar esse filme completo na época no YouTube. Não é porque o YouTube, ele ainda não tinha filmes, né? Mas alguém pirateou esse filme e fez o upload do vídeo no YouTube. Aí eu consegui assistir o filme e achei ele lindo, achei ele belíssimo. E eventualmente depois eu consegui assistir esse filme no cinema. Em alguma reprise, algum festival de cinema escandinavo ou alguma coisa assim. Agora eu não recordo exatamente quando. Mas eu fiz questão de assistir esse filme no cinema porque eu achei ele muito bonito. Eu acho esse filme muito bonito. Inclusive, né? Ao contrário do Diego, eu tive uma certa resistência a assistir o filme norte-americano. Porque eu tenho traumas, né, do cinema norte-americano tentando refazer os meus filmes europeus favoritos. Isso aconteceu pela primeira vez com o Asas do Desejo, do Wim Wenders, em que eles fizeram aquela refilmagem esdrúxula, né, com a Meg Ryan e Nicolas Cage. Cidade dos Anjos, né? Eu acho esse filme horroroso, né? Com uma trilha sonora cafona, né? Que marcou a época e tudo mais. Google Dolls, né? Alanis Morissette, né? Então, desculpe, se você gosta dessa trilha sonora, eu estou te julgando agora nesse momento, né? Porque esse filme é um erro do começo ao fim. E esse foi meu primeiro trauma, né? O cinema americano usurpando, né, os meus prazeres europeus e transformando, né, em latados, né, para o consumo das massas. Então eu achei que com a versão norte-americana do Deixa Ela Entrar não seria diferente, mas foi diferente, porque é um filme bom também. Eu particularmente não acho que ele é tão bom quanto o original sueco, mas ele tem um enfoque diferente também. A gente pode falar disso também, né, se for o caso, né, ao longo da nossa conversa hoje. Mas o original, o filme sueco, Deixa Ele Entrar, ele... Bom, assim, gostei muito do filme, gosto muito do filme ainda, porque ele me parece uma inusitada mistura entre um drama, desses dramas realistas, né, que são mais ou menos típicos do cinema escandinavo, especificamente do cinema escandinavo dos anos 80, que mostra um personagem, uma criança, né, passando por tribulações, e ele não deixa de ser uma espécie de Bildungsroman, mostrando o processo de transformação e amadurecimento de um personagem ao longo dos anos. E ele, além disso tudo, né, ele é um filme de vampiro, o que eu acho que deixa ele super bacana, super cool, né, e super, super acessível e interessante de ser assistido. Então essa mistura inusitada que o filme traz, eu acho interessantíssima, e eu acho muito bem executada, porque o filme, ele, ao mesmo tempo, ele é muito bonito, né? Se você for assisti-lo pensando que ele é uma história entre duas pessoas, duas crianças, né, que se encontram, estabelece uma relação romântica, né? Quer dizer, a gente pode até discutir isso, né? É uma relação romântica que eles têm, né? É uma relação romântica, mas inusitada, perturbadora, enfim, né, a gente vai conversar sobre isso. Então tem essa leitura do filme, e também como um filme de horror, eu acho que ele funciona muito bem, sabe? Eu acho que ele tem sequências muito tensas, sabe? Tem muito sangue. Eu acho que ele entra um pouquinho, sabe, naquele zeitgeist da primeira década dos anos 2000, que produziu certos filmes de horror extremos, como, por exemplo, Hostel, do Eli Roth, e o próprio... eu esqueci, o Jigsaw. Ele é Jogos Mortais, né, do James Wan. Ele não chega a ser tão violento quanto esses filmes, né? Claro, assim, ele não chega a ser um filme de horror extremo, mas eu acho que ele tá um pouquinho, assim, dentro dessa pegada, assim, ele tá mais para esses filmes do que exatamente para aquilo que estava sendo feito com os vampiros nos Estados Unidos. E aí eu tô pensando especificamente, né, na série Twilight, essa vampira, né, a Ellie, no Deixa Ela Entrar, ela não é uma vampira de Twilight, ela não é dessa mesma raça de vampiros, né, ela é de uma outra raça, de um outro clã de vampiros. Então isso foi uma quebra muito interessante também. Então, é um filme que eu gosto muito, tô ansioso para conversar com vocês a respeito desse filme, saber o que vocês acham e a gente destrinchar os temas do Deixa Ela Entrar, porque eu acho que é um grande filme, e eu também, assim como o Diego, recomendo para todos aqueles que curtem cinema, assistam esse filme, porque independentemente do gênero dele, né, seja romance, seja horror, eu acho que é um grande filme. Complementando o que o Igor está falando, né, sobre esse filme ter um apelo geral, o próprio diretor e o roteirista, né, que é o novelista, né, que é o romancista, né, escreveu o livro original, eu li que ambos eles não têm nenhum interesse em vampiros, particularmente, assim. Não são nerds de vampiro, sabe? Eles se interessaram por esse tema por outros motivos, né? Então é um filme que realmente tem vários aspectos, né? E tem várias camadas, né? Que vão muito além do mito do vampiro, né? A gente pode falar bem muito mais coisas, né? Mas acho legal começar a discussão pelo tipo de vampiro que ela é, né? Ela é uma vampira, se você assiste o filme algumas vezes, né, e pensa nela, no arco, né, dela, né, do início ao fim, né, ela é uma vampira que é muito mais monstrinha, né, monstra do que a vampira romântica heróica, né, ou heróico, eu acho, né. Talvez ela seja mais desse time do Nosferatu do que o Drácula do Gary Oldman, né, o que vocês acham? Sim. Eu achei, dessa vez que eu vi agora, foi que eu mais desgostei dela, assim, pessoalmente, assim, que eu vi que ela realmente está se aproveitando do menino, né? Porque a jogada é que ela é uma criança, mas como ela mesma pergunta, como ela mesma fala pro menino, ele pergunta quantos anos você tem, né? E ela diz, eu tenho 12 anos, mas tenho 12 anos faz tempo, né? Ela tem esse corpo de criança e tal, mas é uma velha, uma adulta lá, de sei lá quantos anos tá dentro, né? Então não tem essa inocência da infância que o menino tem, né? Que inclusive demais, o problema dele é... Então eu achei ela meio, né, ela tá meio parasitando assim, o menino, como ela parasitava o assistente primeiro, né? Eu acho interessante pensar que talvez realmente seja esse o tema, um dos temas mais legais do filme, né? Que é essa questão do amor e do utilitarismo. Esse familiar, né, que o vampiro precisa ter, que... É, tipo, eu conheço com esse termo, né, que é que nem tem naquele filme dos anos 80, Fright Night, né, o nome de que eles dão tradicionalmente é familiar, né, que é o vampiro tem um assistente humano que pode andar durante o dia pra fazer tudo que o vampiro não pode, né, então familiar, acho que serve. Ela tá vendo que o familiar dela, né, ele tá velho, ele não tá conseguindo mais matar a galera sem testemunhas, né, e eficientemente, né, ele inclusive o filme ele não consegue matar ninguém de verdade, assim. Sabe, ele mata o primeiro, mas depois não consegue matar o segundo, e ela acaba não bebendo nenhum sangue desses caras que ele tenta resgatar pra ela. Ela tem que ir lá, ela mesma, né, montar em cima de alguém no túnel e mandar ver, e beber sangue, né, pra ela, né, não morrer. E ela tá vendo, então, que ela precisa de alguém novo, sabe, ela precisa. E ela vê que realmente esse menino, ele é perfeito, porque além dele gostar dela, ser apaixonado, ser meio carente, né, e precisar de atenção, de amor e tudo, né, ele tem uma raiva, ele tem uma ira, ele tem algo reprimido nele, né, meio um pouquinho assassino, assim. Ele tem um potencial violento, então ela consegue vê-lo, assim, como alvo. Mas o filme é feito de uma forma, sabe, o livro também, que isso também fica ambíguo, né, esse utilitarismo, essa possível maquiavelismo dela, né, de ter escolhido ele com esses objetivos bem concretos, né, e bem objetivos, fica ambíguo, porque ela parece, né, pela atuação da menina, pelo roteiro, parece que também tá um pouco apaixonada por ele também. Tem um pouco de afeto, sim, sabe? Ela tá um pouco infatuated, assim. Dá pra perceber, tem uma ambiguidade, tem uma coisa assim. Ela não é uma vilã claramente, assim, escrota e manipuladora. E aí a gente pode pensar nisso, né, na vida real. Se o amor tá muito separado do que é útil pra você, do que combina pra você, do que funciona pra você. Será que o amor também não precisa de alguém que funcione pra você? Que se encaixe na sua vida direitinho? Eu acho interessante essa discussão. Eu acho que o vampirismo, né, de uma forma geral, ele aparece como uma espécie... Assim, a gente pode fazer uma leitura do vampirismo como sendo uma espécie de metáfora dos relacionamentos tóxicos, né, que a gente tem, né, que todos nós temos ou já tivemos, né, em algum momento da nossa vida. Porque o vampiro, por mais que a década de 90 tenha tentado transformar o vampiro numa espécie de anti-herói romântico byroniano, o vampiro, no fundo, ele é uma criatura que ele não tem uma vida própria e ele precisa sugar a vida de outras pessoas para ele se manter vivo. Então ele estabelece essa relação de dependência, né, com as vítimas dele. Uma dependência que pode ser transformada numa relação romântica, mas que nem sempre foi assim, né? Eu acho que várias histórias clássicas, inclusive de vampiro, o vampiro ele não tem esse papel romântico, ele não é esse galã mal compreendido, né? Ele não é essa vítima da sociedade. O vampiro ele era realmente um monstro, né? Que ele só está, que manipula suas vítimas de forma a conseguir aquilo que ele precisa para ele prolongar a existência dele. Eu acho que esses afetos eles se misturam. No filme, por exemplo, a Ellie, ela parece que tem um afeto, né, genuíno pelo Oscar, mas por um outro lado também ela precisa do Oscar, né, para ela poder continuar perpetuando a existência, porque o filme ele começa nisso, né? Ele começa com o familiar dela, o comensal dela, vivendo uma espécie de crise, né, uma crise de meia-idade, do tipo assim, poxa, o único propósito da minha existência é trabalhar para sustentar, né, de certa forma, a vida dessa criatura milenar por quem eu sou apaixonado. Quer dizer, no filme não fica muito claro qual é a relação que eles têm. Eu acho que no livro, né, para quem lê o livro, isso tá mais óbvio. Eles têm uma relação romântica. Há um elemento, inclusive, perturbadoramente pedofílico, né, na relação deles, no livro. Mas no filme dá a entender que ele é uma espécie de pai dela. Ou pelo menos assim, a gente pode até imaginar no começo do filme, assim, sabe? Que ele tem um papel muito mais paternal na vida dela do que exatamente romântico. Então o filme ele começa com essa crise, né? Esse, o Haken, ele se questionando, putz, mas então minha vida é isso, né? Eu tenho que matar pessoas, né, para poder dar o sangue para essa menina por quem, né, eu sou apaixonado, ou então de quem eu tenho que cuidar. E ele começa a falhar. Eu acho que não só porque ele tá velhinho, né? E ele nem tá tão velhinho assim. Eu lembro que no livro ele tem 45 anos, né? Então ele não tá velho. É um velhinho. É um velhinho, né? Assim. Mas parece que o personagem, da forma como ele é retratado no filme, ele é mais velho. Ele tem, obviamente, bem mais do que 45 anos, né? Seja qual for a idade dele, ele se sente velho para ficar performando esse papel. E ele quer parar. E nisso que ele quer parar, ela tem que achar um substituto para ele. E aí ela encontra o Oscar, que é esse menino que sofre bullying e tudo mais. E a gente pode até questionar, né, se o Oscar realmente é essa criança inocente, né? Porque, assim, claro, né, eu empatizo com o Oscar. Ele é solitário, ele não tem a atenção dos pais, né? Ele vem de um lar marcado pelo divórcio. Né? Ele tem que viajar não sei quantos quilômetros para poder ver o pai dele, que é uma figura distante. Ele sofre bullying na escola. Mas ele é uma criança também sui generis, né? Assim, eu não sei se ele é exatamente tão inocente. Por exemplo, ele tem essa obsessão com assassinatos em série, com crimes. E a primeira frase, a primeira coisa que a gente escuta no filme sueco é a voz do Oscar, né? Falando Squeal, Guinche. Ou seja, ele sofre bullying na escola e a fantasia dele é fazer bullying com aquelas crianças que fazem bullying com ele. É submetê-las ao mesmo tipo de crueldade que elas submetem a ele. Pior até, assim, porque os meninos que fazem bullying com ele, sei lá, sujam as roupas dele, jogam a calça dele na privada, né? Ficam xingando ele. E a fantasia dele é esfaquear esses meninos. Ou seja, é ir muito mais além do que o bullying que ele tá recebendo, assim, sabe? Tipo, é esfaquear, é humilhar os meninos e matá-los também. Então a gente se questiona, assim, o Oscar, ele é essa criancinha inocente também, ou ele é, de repente, um assassino psicopata em formação ainda, né? Ele só não é um psicopata porque ele ainda é muito pequenininho pra ser um psicopata, né? Assim, quando eu falo psicopata, perdão, assim, eu tô usando a palavra errada. Ele é um assassino serial, ele só não é um assassino serial de fato porque ele ainda não tem, né, um corpo de homem feito, né? Mas você imagina que esse menino, quando ele crescer, ele pode se tornar um monstro, né? E eu acho que o final do filme ele dá a entender um pouquinho isso, mas eu acho que eu tô me adiantando muito. Ele tem uma vibe meio Dahmer, assim, né? Você vê, tem um potencial ali que... É? Inclusive, quando a menina conhece ele, ele tá brincando com a faca de esfaquear a árvore, né? Como se fosse o bully dele. E ela cita essa fala dele depois pra ele. Na primeira vez que eu vi você falando, você tava, né? Guinche que nem um porquinho, né? Uma coisa assim, ele tava fantasiando, né? De esfaquear o menino, né? Que, inclusive, talvez um dos melhores... seleção de elenco da história do cinema, aquele bully principal, que menino bem escolhido como bully, caralho, cara de menino satânico, o que pega no pé dele, muito bem escolhido aquele menino, que inclusive por inspiração dela, ele dá um tapão na orelha dele, né, e aí incita todo aquele final que fica mais violento ainda, né, ele quase morre, os outros bullies acabam morrendo, mas eu queria puxar isso que você tinha falado, Igor, né, que esses elementos meio kitchen sink, né, drama familiar, assim, se você tirasse a menina da história, né? Esse filme poderia existir e eu acho que eventualmente, né, realmente seria essa história de um menino em crise, com bully e tal, que quando ele se expressa no final, ele que mataria os bullies, eu imagino, né? Ele tem esse potencial de violência mesmo que o Diego falou. Eu acho que talvez mais do que uma exploração da inocência dele, o que a menina viu, né, a Eli, ou ele viu nele, foi que ele tinha esse sangue nos olhos, né? Que você precisa, você não é um mero secretário que vai no supermercado pro vampiro durante o dia enquanto o vampiro dorme e tal, né? O vampiro precisa que você vá e mate gente mesmo, né? E cate o sangue e traga ele pra casa, né? Então, esse potencial tá nele, né? Desde o começo da história, eu acredito, né? Sim, ele é uma vítima e tal, mas eu acho que ele tem um elemento meio violento lá, que como é que ela vai convencer ele a matar e a trazer sangue pra ela só usando a paixão e o romance? Eu acho que não, né? Não sei, talvez eu tô viajando aqui. Ele tenha um potencial, mas é um potencial bem latente, eu acho, no início do filme. Ela que desperta, né? Ela que é o canal pra ele conseguir ver uma possibilidade de manifestar, né? De canalizar, de manifestar realmente, concretizar a raiva dele, né? Ele realmente se reagir. Ela que realmente chega pra ele e fala olhando nos olhos dele, assim, sabe? Você tem que reagir, sabe? Se eles te baterem, você tem que revidar mais forte pra eles nunca fazerem de novo. E aí ele fala, ah, mas e se eu revidar muito forte e eles forem atrás de mim depois? Aí eu falo, eu te ajudo, eu vou te ajudar. Então eu acho que se não tivesse sido isso, essa conversa, talvez ele não conseguiria, não sei se ele teria conseguido superar o medo dele, o pavor que ele tinha dos bullies, né? Que ele começa o filme apavorado, né? Completamente paralisado e de medo daqueles meninos, né? Eu acho que você concorda com a gente também, né? De certa forma, porque você falou o que eu e o Felipe estamos falando, assim, eu acho que esse potencial pra violência que ele tem ainda é muito latente, justamente porque ele é só uma criança. Então, assim, o filme ele acaba muito cedo, no sentido em que a gente não vê, assim, o Oscar ao longo de vários anos na vida dele, né? O filme termina quando o Oscar ainda tem 12 anos. Ele começa o filme com 12 anos e eu acho que ele termina o filme com 12 anos, né? Eu, pelo menos, não me recordo, né? Ele chega a fazer aniversário ao longo do filme, em algum momento, né? Então, assim, ele termina basicamente com a mesma idade, né? Mas a gente pode imaginar, né? Isso aqui, realmente, eu tô fazendo um salto na imaginação, que se esse menino crescesse, assim, sabe? Não sei, 15 anos depois, 20 anos depois, sabe? Ele cresce, digamos, ele cresce e ele fica, não sei, muito alto e ele começa a fazer musculação, sabe? Ou seja, ele se torna um homem forte. É aquilo que o Felipe falou, ele poderia vir a se tornar um Dahmer, né? Um Jeffrey Dahmer, assim, por conta própria. Mas, a Ellie, né, aparece na vida dele. E como todo vampiro, a Ellie, ela também encarna essa projeção de poder que a gente faz no vampiro. Porque a gente projeta, assim, uma das coisas que pelo menos eu acho muito atraentes, né, no mito do vampiro, é que você consegue projetar muitas das suas frustrações do vampiro, sabe? O vampiro, ele não morre, ele tem a vida eterna. O vampiro, ele é altamente poderoso também, sabe? Ele faz o que ele quer também, de certa forma. É, vampiros, eles tendem a ser muito atraentes, muito sensuais. Ou seja, você tem várias fantasias de poder aí encarnadas na figura do vampiro. Eu acho que de certa forma, ele faz isso com ela também. Assim, ele talvez enxergue nela alguém que não estaria passando pelas mesmas coisas que ele está passando na escola. Justamente porque ela é uma pessoa que revida. Ela fala pra ele revidar. E talvez na imaginação dele, ou na nossa imaginação, né? Imaginação do público, a gente pensa assim, poxa, a Ellie, ela revidaria. Ou seja, ela não estaria passando por esse sofrimento que ele está passando. Então, sim, eu acho que a presença dela seria um catalisador para ele acelerar esse processo. Mas há de se imaginar, assim, pelos próprios hábitos que o Oscar tem, que se a Ellie não existisse na vida dele, talvez ele viesse a realizar essas fantasias. Só que muitos anos mais tarde. Mas aí, como eu falei, isso é só um salto na minha imaginação, né? Eu pelo menos, assim, eu gosto de imaginar que o Oscar, ele é um assassino serial em potencial. O que torna o romance deles perfeito, né? Assim, porque, maravilha, sabe? Eu preciso de alguém que mate as pessoas pra mim, né, durante o dia e traga pra mim o sangue. Ah, ótimo, porque, sabe, eu sou um assassino serial. Eu já faria isso de qualquer forma, mesmo se eu não tivesse na minha vida. Então, pronto, sabe? Casamento perfeito. Mesmo assim, falando do menino, do Oscar, né, que o Diego defendeu, né, eu mesmo quando criança sofri bullying, né, então era pra eu me identificar totalmente com ele, mas eu acho que realmente esse pendor de guardar recorte de crime, de ter uma faca, ele é uma vítima no filme inteiro, do começo até o final, né, não tô culpando ele de nada, né, mas eu acho que talvez é uma falência talvez dos pais dele, né, de não identificarem essa vitimização que ele tá fazendo, que vai transformar ele talvez num predador, né? Que é o que aconteceu com a menina, né? Que foi transformada em vampiro quando criança ainda, né? Também contra a própria vontade, eu imagino, e virou um predador, né? Então acho que ele também tá passando por isso, né? Mas eu digo, ele tem esse potencial mesmo, que eu acho que ela realmente identificou nele. Mas não que ele é um vilão e tal, mas ele tá ao Deus dará, ele tá solto, né? Ninguém apoia ele de verdade, né? Acho que eu fiquei pensando aqui numa fala dela no filme, que ela disse que ela... Não sei se ela chega a falar a frase, eu não mato por prazer. Mas eu sei que ela fala a frase, eu mato pra me alimentar. Eu preciso de sangue pra viver. Então, é por isso que eu mato. É pra comer, mas é pra viver, não é prazer, né? Porque eu fico pensando assim nessa divisão que tem, né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Que tem tantos filmes e livros, né? E objetos culturais, né? Com vampiros, né? Sobre vampiros. Que parece que tem um vampiro que é mais identificado com um serial killer, né? Que mata sem nenhum tipo de remorso, né? Que não tem culpa, que não tem nenhum tipo de reação emocional quando mata uma vítima, né? Pra se alimentar. E os vampiros que sim, que têm uma certa culpa, né? Que têm uma ética, que não querem matar qualquer um. Eu, por exemplo, o Igor também, né? O Igor me inspirou, eu tô lendo Vampiro Lestat. Que no filme do Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, ele é um assassino tranquilaço, né? No filme, né? E no livro. Tranquilo, ele mata de boa. Porque ele se considera um vampiro e o vampiro mata pra poder viver, pra poder comer e tal. E ele tá tranquilaço com relação a isso, não tem nenhum problema. E o Louis é um chato, né? Só que no livro do Vampiro Lestat, ele começa o livro já nos anos 80, né? E ele tem uma certa ideia de que ele tem que matar homens criminosos, né? Ele se sente melhor assim. No início do livro. E depois, no meio do livro, ele vai vendo que crianças, que pessoas inocentes e tal, são bem, bem mais gostosas. É uma delícia. Tão bom. Então, assim, eu fico pensando sobre essa identificação imediata do vampiro com um serial killer, com uma criatura que mata por prazer. Será que a gente pode fazer essa identificação? Sim. Será que um serial killer como o Oscar, né, em potencial, ele pode ser um serial killer no futuro? Será que ele tá bem, ele tem uma dupla realmente que vai dar certo, que combina direitinho com uma vampira que mata pra se alimentar? Também porque pode ter um conteúdo de ambiguidade aí também, né? Quem sabe, não sei. Acho, com certeza, eu acho que essa ambiguidade é o que alimenta algumas das melhores histórias de vampiro, né? Assim, eu tenho que dizer que, inclusive, é o Entrevista do Vampiro que inaugura, né? Anne Rice, né? Que inaugura essa consciência moral dos vampiros. Porque até então, assim, eu posso estar muito enganado, mas eu, pelo menos, não conheço nenhuma obra literária que até o final dos anos 70, que foi quando foi publicado, né, o primeiro livro, né, da série, da saga, né? Entrevista com o Vampiro, né? Se não me engano, ele é de 77, 78. Me perdoem se eu tiver errado aqui quanto às datas, né? Mas, enfim. Mas é, a Anna Rice que ela inaugura, assim, o Louis, ele é muito chato no filme, né? mas no livro ele é um personagem mais interessante, assim, sabe? Porque ele é um cara meio dandy, sabe? Que tem uma aspiração religiosa muito forte, que uma coisa que foi tirada totalmente do filme. Então, essa moralidade dele, assim, sabe? Tem um fundamento muito grande na própria biografia dele, do personagem. O Louis, ele é um cara à procura de Deus. E o fato dele ser um vampiro, né? Dele ter se tornado um vampiro, meio que fode com essa procura dele. Porque, assim, será que eu consigo ainda acreditar em Deus, em um bem metafísico, em um mal metafísico, estando nessa condição de morto-vivo e tendo que me alimentar das outras pessoas? Será que isso não faz de mim uma pessoa má apenas por estar nessa condição? Mas, poxa, eu não escolhi estar nessa condição. Enfim, isso são dilemas do livro, né? Do Entrevista com o Vampiro. Agora, a Ellie... realmente, ela não parece uma serial killer, né? Assim, ela parece... Assim, eu acho que o vampiro, ele também pode ser lido como uma espécie de animal, né? Que faz as coisas que ele faz, né? Porque ele precisa, né? Ele precisa se alimentar. Então, há um certo instinto animalesco, primitivo, primevo, de sobrevivência no vampiro. O que também deixa ele ainda mais atraente, né, para essas pessoas, porque isso tornaria o vampiro algo que está mais em contato com essa natureza instintiva do ser humano do que nós, pessoas civilizadas. Eu tenho minhas dúvidas se o serial killer é uma metáfora assim, tão clara do vampiro, porque eu não sei, eu não sou nenhum psicólogo forense, né? Mas eu sou um entusiasta por true crime e documentários e séries sobre assassinos seriais, né? Então, assim, eu não sou um expert, mas eu posso falar com uma certa propriedade, né? De alguém que gosta muito desse tema. Porque, assim, eu falei essas coisas todas do Oscar, mas me entendam, por favor, assim, cavalheiros e também caros ouvintes, assim, eu não estou condenando moralmente o Oscar por ele se sentir atraído por essas morbidezas, porque eu me identifico com ele nesse sentido. E eu acho que isso faz parte da nossa vida fantasiosa, sim, você fantasia essas coisas, né? O problema é quando você fantasia tirar essas coisas do mundo da fantasia e performá-las na vida real, e você perde essa diferença entre o que é real e o que deveria estar confinado apenas às suas fantasias mentais. Esse que é o grande problema, mas é nisso que entra a civilização, né? Justamente para reprimir essas coisas que a gente tem. Mas não sei, fico perguntando se o serial killer realmente assim, é uma boa metáfora para o vampiro, porque eu não sei até que ponto o serial killer realmente, né, ele sente um prazer. Não sei se estou falando por todos, né, mas porque eu já vi relatos a respeito de assassinos seriais em que eles dizem que eles se sentiam compelidos a fazer o que eles tinham que fazer, como se fosse uma necessidade interna, urgente, que eles tinham na mente psicótica deles, sabe, de ter que fazer aquilo que eles faziam, de propagar aquele mal que eles propagavam. Talvez esse assassino serial esteja mais próximo do vampiro que mata apenas para se alimentar, mas, bom, uma série de discussões éticas e morais a respeito da vida moral dos vampiros, que eu não sei, porque eu nunca conheci um vampiro real, né? Então não pude perguntar pra ele ou pra ela, assim, afinal de contas, você mata por prazer, você sente prazer, mas, não sei, chupar o sangue do pescocinho das pessoas parece que é uma coisa muito prazerosa, né? Assim, o que vocês acham? Se chupar o sangue do pescoço é prazeroso? já tentaram? Não. Tem uma coisa legal no filme que eu percebi nos dois personagens, né? Familiars, né? Nos dois familiares, né? Eles são personagens que são muito, muito apaixonados por ela, né? São muito dedicados a ela. O primeiro, né? Que é o senhor, mas você imagina que ele tá com ela desde que ele é criança, né? E ele comete o sacrifício para não ser identificado, né? Para a polícia não pegar ela, ele comete o sacrifício de jogar ácido no próprio rosto, que é um ato muito forte, uma cena muito forte, muito bem feita, uma das principais cenas do filme, né? Uma das cenas mais marcantes do filme. E o menino, no final, ele abandona a família, ele abandona a mãe dele. Sabe, aqui no livro ele tem uma relação forte com a mãe. Claro que o pai, ele também ama o pai, mas o pai é meio bosta, tanto no livro quanto no filme, né? Mas ele abandona essa galera para ficar com ela, né? Então os familiares são muito dedicados. E eu fico pensando se existe algum também no filme, se o filme toca nesse assunto sem, assim, de forma muito indireta, sabe? Se o vampiro também é um monstro sedutor, esse aspecto sedutor do monstro, né? Que é quase um aspecto mágico que o vampiro tem de seduzir e de encantar as pessoas. E de que isso também é um aspecto de um monstro, porque isso não é uma coisa que a pessoa fica naturalmente encantada e apaixonada. É como se fosse um feitiço, quase uma bruxaria. Nas lendas dos vampiros tem sempre esse elemento do... Eu esqueci o nome agora, mas é tipo um carisma sobrenatural mesmo. Ele induz você, o vampiro... meio que hipnotiza a vítima, né? Tem um poder de sedução, além de ser sedutor, né? É uma coisa sobrenatural mesmo, né? Isso tá, inclusive, na própria definição do que seria um monstro, né? Do que seria esse aspecto monstruoso, né? Da natureza, do universo, da personalidade das pessoas, né? Porque o monstro é uma criatura de extremos. Você só pode ter uma relação extrema diante de um monstro. Você pode ter extrema abjeção, né? E a gente conhece vários exemplos de monstros que causam essa abjeção, essa reação de horror nas pessoas, nas suas vítimas, né? Ou então você pode ter uma reação de extrema atração também. Então entrariam nessa categoria, sabe? Por exemplo, as sereias, né? As sereias não deixam de ser monstros, né? De certa forma. Ah, não, mas a pequena sereia da Disney é muito linda. Eu não tô falando da Disney. Tô falando das sereias mitológicas, aquelas sereias que atraíam os marinheiros pra água com aquele canto maravilhoso delas, né? E com a beleza delas, né? E elas puxavam esses marinheiros pro fundo do mar, onde eles eram devorados. Então essas sereias são criaturas monstruosas, né? E elas trabalham, assim, sabe, com esse outro extremo, esse extremo da atração, né, que elas exercem nas pessoas. Eu acho que o vampiro, ele né, a gente falou do Nosferatu, né, no último episódio. Eu acho que o Nosferatu, ele é um bom exemplo de uma criatura que causa, de um vampiro, né, especificamente, que ele causa essa dupla reação nas pessoas. Ele é extremamente repulsivo, ele é totalmente abjeto, mas tem algo ainda muito atraente nele. Se você não se sentiu atraído por ele, pelo menos assim, a Lene, né, que é a protagonista do filme, ela se sente atraída por ele, né? Então você imagina que outras pessoas, né, talvez se sintam atraídas por ele. E aliás, assim, sabe, sem querer, assim, sabe, desnudar a intimidade de pessoas que eu conheço, mas eu já conversei com pessoas, né, com mulheres que, assistindo o Nosferatu, tiveram assim, uns ribidibes, né, pelo Bill Skarsgård, né? Ele todo maquiado, né, com a carne putrefata, né, caindo dos ossos, mas fala, não, esse velho aí dá um caldo, né? Então, assim, tem, rola. É atraente e é repulsivo. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque isso diz muito a respeito da complexidade, né, do desejo humano, sabe? Você não deseja simplesmente uma coisa porque é bonitinho, porque é bonito, porque é legal. Às vezes é uma coisa altamente repulsiva para certas pessoas, mas ainda assim isso desperta o seu desejo, sabe? O desejo é extremamente complexo, né, nesse sentido. Né? E eu acho que o vampiro, ele encarna muito bem isso, né? Porque você para pensar, o vampiro, ele é uma pessoa morta. Uma pessoa morta que, de uma forma aberrante, né, continua falando e caminhando pelo mundo. Mas é uma pessoa que já morreu, né, e ela está na sua frente. Então tem um quê de cadáver em todo o vampiro. Por mais que ele seja bonito e garboso como Edward Cullen de Twilight, né? Ele não deixa de ser um morto-vivo, ele não deixa de estar assim, mais próximo, de repente, de um zumbi do que alguma outra criatura mitológica, assim, não sei. Essa dupla relação que a gente tem com o vampiro, eu acho que é uma das coisas que faz com que o mito do vampiro seja tão rico e tantos filmes, né, sejam feitos a respeito dele. E espero que continuem sendo feitos. Então, pessoal, nossa conversa sobre Deixa Ela Entrar, o original sueco, né? Que fica a recomendação dele. E, assim, o raro remake, que é muito bom também, na nossa opinião, né? A do Me Deixa Entrar. É diferente o título em inglês, né? O original é Deixa Ela Entrar e o americano acho que é Deixe-me Entrar. Bom, mesma história. Se você não conseguir assistir o sueco, procura o outro. Que é a mesma história, bem bonita e interessante, com esses pontos que a gente levantou ao longo do episódio, né? Essa dubiedade do vampiro, a criança, o velho, o jovem, exploração ou não, tá ajudando, tá explorando, violência, o potencial ou não, etc. É bem rico, bem legal, e é uma boa janela, assim, para, se você não é tão ligado em cinema nórdico, né? É uma boa, né? Talvez entrando através de um filme de gênero, aí você vai se adentrando, né? Foi muito o meu caso com cinema, com filmes antigos, né? Filme preto e branco e tal. Você começa a ver os clássicos de fantasia, ficção, e aí você vai familiarizando e começa a ver os dramas mesmo, né? Acho que é uma boa, para quem tem um pouco de receio com um filme que não seja do eixo, assim, hollywoodiano, entra através de um filme de gênero, é uma boa. E agora, né, como todo episódio, a gente tem nossa sessão de dicas da semana, recomendações para os ouvintes, né? Se vocês não se importarem para dar uma variada, geralmente eu pergunto para um de vocês, deixa eu começar eu hoje com a dica, né? Tava pensando, né, o que eu vou recomendar para os ouvintes, né, que viram esse filme, ouviram o nosso podcast. Aí eu lembrei de um filme recente que saiu ano passado, bem inferior ao Deixa Ela Entrar, filme americano, Mas é um filme divertido, um filme que a direção é do Bertinelli Olpin e do Gillett, que é uma dupla de diretores, que eu acho que o nome deles tem um nome, eles trabalham com esse nome Radio Silence, fizeram aquele Ready or Not com a Samara Weaving e fizeram mais uns outros filmes legais, interessantes assim. Ele se chama Abigail, né? Abigail, que também gira em torno de uma vampirinha criança, assim. Só que é mais comédia, né? E o elenco é muito bom. Tem o Dan Stevens, né? Como um dos principais, eu sou hiper fã dele. E ele é muito bom, né? É meio comédia de ação e tal. E tem esse elemento da menininha que você jura que é uma vítima, uma coitada, né? Mas é um predador, né? Uma criança vampira, né? Abigail. Não chega nem de perto aos níveis que esse filme chega, né? De questionamentos e assuntos e tal. Mas é bem pipoca, assim. E o elenco é muito legal todo, né? Especialmente, como eu falo, o grande Dan Stevens, que aqui nós somos fãs dele. Deixa eu perguntar agora, então, pro Diegão. Qual é a sua dica da semana? Então, quero recomendar o filme sobre o qual a gente falou no Câmera Obscura, chamado Até os Ossos, em inglês Bones and All, com o Chalamet, grande Chalamet, né? Acho que Taylor Russell, né? A menina aqui com quem ele tem uma relação muito forte, né, de amor e tudo. Grande Mark Rylance. E eles são canibais e vampiros, assim. Tipo de vampiro, assim, meio canibal. E eles têm uma relação amorosa muito intensa no filme, né? E é um filme belíssimo, muito bonito, violento, né? Meio de horror, mas também muito bonito, muito bem fotografado, né? Luca Guadagnino, ele nunca, diretor do filme, ele nunca faz filmes feios, né? Os filmes dele são todos sempre muito lindos, muito bonitos, né? Muito bem filmados e fotografados. Esse filme não é diferente, né? E atuações excelentes. Então, é um filme de amor entre canibais, entre vampiros, né? E, então, acho que tem uma relação aí. E é um filme que vale a pena ser visto. Não foi muito visto, né? Por causa das cenas chocantes, né? Porque esse tema realmente é um tema difícil de ter um apelo mais geral, mundial, mais mainstream, né? É um tema bem tabu, canibalismo. Mas é um bom filme, um belo filme. Como filme, assim, como cinema, ele é imperdível. O link do episódio que a gente falou no Câmera Obscura, né, que foi um mini podcast que a gente teve assim, entre o Sala de Projeção e o Acervo, vai estar lá o link do episódio para vocês ouvirem, que realmente é um filmão, assim, o tema bem pesado, então não foi tão assistido quanto, sei lá, Challenger e outros dele, assim, que também merece. E você, Igão, quais são as suas dicas ou sua dica? É, Filipão, eu tenho duas dicas para a semana para aquelas pessoas que assistiram o Deixe-me Entrar ou Deixa Ela Entrar, né, o filme sueco ou o filme norte-americano, e gostaram desse aspecto formativo, né, dos personagens, da história dos personagens no filme. Recomendo um filme sueco que, engraçado falar, foi um dos filmes da minha infância, né? Mas não é exatamente um filme infantil. Ele é um filme a respeito de um garoto passando por todas essas agruras e vicissitudes, né, da vida infantil, e o processo de crescimento e amadurecimento dele, e também a descoberta do amor. É um filme que eu acho encantador, né, chamado Minha Vida de Cachorro, um filme de 1985. Eu não vou saber falar que de jeito nenhum o filme, o título original é sueco, mas super recomendo que vocês assistam, né, porque eu acho que é um filme, assim, eu acho que é o filme que mais chega perto daquilo que seria um feel-good movie feito na Suécia. Os suecos que... É, pois é. Pra quem conhece o cinema escandinavo, sabe que os suecos, eles não são muito fãs, assim, sabe, de coisas que a gente aprecia tanto aqui no Brasil, tipo ser feliz e ser alegre e estar de bem com a vida, né? Eles não são muito... Eles não curtem muito essas coisas. Então, mas o mais próximo que eles chegam de um feel good movie seria esse Minha Vida de Cachorro, que é um filme... Ele é um pouco difícil, sabe? Ele é um pouco melancólico também, mas que eu acho ele encantador. Mas, pra aquelas pessoas que querem... Já que a gente tá numa temporada de vampiros, né? Eu acho que não posso deixar de também recomendar um filme de vampiros. Recomendo um filme mais ou menos esquecido dos anos 90, né, mais especificamente de 1995, um filme dirigido pelo diretor independente Michael Almereyda, né, chamado Nadia. É um filme que eu acho muito interessante, é um filme independente, né, então ele também, assim como o Deixa Ela Entrar, é um filme feito com baixíssimo orçamento, câmera praticamente na mão. Ele mistura, inclusive, celuloide com câmera digital, com imagens digitais, o que na época era muito inovador. Ele tem uma trilha sonora muito bacana, tem uma participação especial do David Lynch, como uma espécie de agente funerário que trabalha para a polícia. E é um filme sobre... Bom, assim, é um filme sobre a filha do Drácula, que quando Drácula finalmente é morto pelo Van Helsing, ela vê nisso a possibilidade dela finalmente viver a vida dela como ela quer. Tem alguns elementos de humor, mas o filme ele não chega a ser uma comédia, não. É um filme sério. Mas eu acho um filme delicioso de se ver, divertidíssimo. Tem interpretações fantásticas. Tem Peter Fonda fazendo um Van Helsing totalmente lisérgico, sabe? Uma espécie de hippie velho, sabe, que não tem mais papel. Ele compara o Drácula ao Elvis. Ele fala assim, no final da vida dele ele estava que nem o Elvis, você sabe, muito cansado. Ele já não acreditava mais naquilo. Eu falei, cara, que absurdo isso. Como eu falei, tem elementos cômicos, mas não chega a ser uma comédia. Mas recomendo aí, pra quem não assistiu, né, está à procura de um filme de vampiros diferenciado, com toques cômicos e com toques existencialistas, né, tá aí, Nadia, do Michael Almereyda. Eu acho que é uma boa indicação. Muito bom, perfeito. Então, galera, vamos aproveitar que a gente já mencionou o filme até hoje e tal, e ele continua vários desses assuntos que a gente conversou hoje, pessoa transformada em vampiro desde criança, se você como um vampiro obtém prazer nessa sua natureza predatória ou não, se você sente culpa ou não. E o nosso próximo episódio vai ser Entrevista com o Vampiro, do Neil Jordan, baseado no livro da Anne Rice, com Brad Pitt, Tom Cruise. É um filme que, se bobear, é o filme mais solicitado pelos nossos ouvintes, desde a época que a gente fez aquela enquete de qual vai ser a próxima temporada, que acabou ganhando Realidade ou Ilusão e Vampiros ficou de segundo. Muita gente, desde antes, já estava falando, pô, vocês podiam falar sobre Entrevista com o Vampiro, quando é que vai ter Entrevista com o Vampiro? Então tá aí, daqui a 2 semanas, continuando nossa temporada, o episódio vai ser Entrevista com o Vampiro. É isso, galera, então bora dar tchau pros ouvintes. Diegão, tchau. Tô brincando. foi ótimo, galera. Gostei muito. Achei que a gente abordou vários assuntos legais sobre o filme. Não esperava que a gente fosse falar com a profundidade que a gente falou. Foi muito bom. Me diverti muito. Um grande abraço a todos e não percam por esperar o próximo episódio. Fantástico. Muito bom. Igão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e todas que tiveram paciência de me escutar até esse momento. Estou super ansioso pra gente falar desse filme que foi tão importante pra mim quando ele saiu, né? Entrevista com o Vampiro. É um filme que eu assisti, inclusive eu acho que assisti com você, Diegão, no cinema. Posso estar errado, né? Mas eu acho que a gente foi pro cinema, né? Naquela época. Isso, 1900 não me interessa a ninguém, né? Pra ver o Entrevista com o Vampiro no cinema. Não me lembro nem a pau. Não lembro, porque eu sou apenas um detalhe na sua vida, né? Lágrimas caindo. Não me lembro de ter visto no cinema, não, esse filme. Só no vídeo. Você não lembra de ter visto no cinema? Não lembro de ter visto esse filme comigo? É, Diego, você é tão frio e calculista quanto um vampiro, né? Tem que dizer que essa temporada é a sua cara, né? Por isso que você recomendou esse filme, né? Mas enfim, Corações Quebrados à parte, estou ansioso para falar sobre Entrevista com o Vampiro. Sou muito fã do livro também, né, da Anne Rice, que eu acho que é uma outra coisa completamente diferente. Fui ler o livro achando que ia ser, né, basicamente a mesma história. Assim, é basicamente a mesma história do filme, né? Mas é uma outra coisa completamente diferente. Eu acho que vai ser interessante a gente, talvez, de repente, comparar, né, o livro com o filme. Ou não, né? Vamos ficar só falando do filme. Enfim, já não sei mais o que eu tô dizendo, gente, muito obrigado, né? Não esqueçam de curtir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, ou é o contrário. Bom, então é isso, um grande beijo e até o próximo episódio, tchau, tchau. É isso aí, galera. Eu também vou aproveitar que o Diego tá lendo e o Igor já leu. Vou tentar ler o livro até o próximo episódio, que, para vocês ouvintes, vai ser daqui a 2 semanas. Esperamos vocês. Falou!